É o baile do Patrese. Patrese sem tese. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Gigante Crocodilo Prime. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria. No baile do Patrese. O sonho de viver com você. ser sem ser real. Nós todos sem se acordar. Nós todos por ti eu vou aos limites te conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Mundo real. Gigante Crocodilo Prime. Patrese, Patrese. Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão. Talvez um dia volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. Song. e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar, por isso vale tentar amor. Vale tentar amor. Cintilante, mais belo é o teu Crocodilo Prime. Sei que quando eu me for, você vai chorar, porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou. E a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore. Meu bem, não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem, não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Ser amante, um amigo eterno. Você pedir e eu fico aqui. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. O animal toca tudo do Pará. O gigante crocodilo. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que. Saudade fica pra trás, meu amor.

o top DJ do Pará, DJ Patrese. Fica pra curtir você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca se você sentar. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Passa a solidão, é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais. mais puro que o céu. Sempre estar lá e ver e voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver e voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Sinta a emoção de estar no maior show de aparelhagem do planeta. Gigante Crocodilo Prime. Você nunca viu nada igual. Me deixa. sensual. Agora é pra valer. Crocodilo está na área. Te cantar na canção, te cobrir de paixão e tocar em tuas mãos, descobrir sensações, vem curtir pop som pra dançar nesse som e sentir teu coração palpitar de emoção. E se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar, ser o melhor de tudo que eu vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim. E se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar, eu vou pedir pro pop som tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente, e levo os sentimentos que te dei. Eu fico aqui entrando tudo com o pop som e ouvindo tudo sensual. Só digo vai e segue em frente sem olhar pra trás, e levo os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som e ouvindo tudo sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Patrese, o som dos sons do meu amor vai tocar depois que eu te abraçar e você vai me amar, a mim se entregar e vai querer voltar pro calor dos braços meus. Eu vou. Prime, Prime, Prime. Crocodilo. Se sou no show e você não vem, dói demais sentir a falta que você me faz. O bivai eu vou. O que eu sou, o que eu sou. Crocodilo. Já me esqueceram, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me erguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente, ama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Gigante Crocodilo Prime, o top DJ do Pará. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Vou te procurar, seja onde for, e ao te encontrar, falarei do meu amor, que é quente como o sol, do mel tem um sabor, do mar a imensidão, e da noite um esplendor. Não vou deixar você fugir de mim, nossa história não tem fim, é o começo da estação. Meu coração procura por você, eu preciso te ver, sem pena de mim. Animal toca, toca tudo do Pará. Prime, Gigante Crocodilo Prime. Eu desejo de te amar.

indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar ao ler tudo vai descobrir. Que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências, fingir para o mundo que tudo está bem? Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar do coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar, nem mesmo saberei para onde vou. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Baile do Patrese é bagulho doido. Vai, meu top do Pará. Baile do Patrese, Patrese. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz tudo. Meu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Gigante crocodilo. Errado ali, babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Just believe in me, let it be happy. Just more believe in me, let it be happy.